Checklist, o seu podcast sobre as nossas recomendações. Eu sou o Thiago Souza e aqui comigo, Renan Carlos. E aí, pessoal? E aí, Renan, tudo bem aí, cara? Cara, tranquilo, domingão à noite, amanhã tem trampo. Coisa linda. Como sempre. Sim, muito bom, cara. Eu sempre passo os meus domingos com o Silvio Santos, que é o mestre da comunicação. Ah, cara, que domingo é... Quando não tem nada pra fazer, cara, é pânico. Tá ligado? Deixa ligado. Putz. E vai fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Tô ligado. Fica na osmose a TV aí, né? É, e aquele bate o regaço, nossa, cara. É só pra fazer chiado, né, cara? Só pra fazer ruído. Só pra ter a presença, tá ligado? Sim. Cara, falando de coisa velha, joguei esse final de semana aí Resident Evil Remake. Ah, mano, foda, hein? E tô bem contente, hein, cara? Me divertindo bastante, viu? Então, cara, mas aí, ele tá segurando ou ele envelheceu mal? Não, cara, tá legal. Eu tinha essa impressão que os residentes estavam envelhecendo bem mal por conta do controle tanque e dos quebra-cabeças dele também, né? Mas não, cara, achei bem tranquilo ainda de jogar. Pode ser porque a gente já jogou naquela época. O André aqui, por exemplo, falou que ele conseguiu jogar por causa do controle e tal. Mas pra mim foi tranquilo, eu achei até bem legal, porque a lembrança que eu tinha era do Play 1. E a lembrança que eu tinha era de quando eu joguei, sei lá, em 98, quando eu ia na casa de um brother que eu estudava com ele, que era um cara assim que tinha uma casa bem maneira, e ele tinha um quarto só pra ele. Eu já achava isso muito, muito legal, porque eu, como filho mais novo... Sempre cresci com o quarto dos outros, acho que você também, ah, né, também, cara? Também, sempre rachando o quarto, cara. Sempre beliche, divide as gavetas e tal. E ele tinha o quarto dele, e a gente ia pra lá. Na época eu tinha o Super Nintendo ainda, tava pra ter o 64. Ou já tinha o 64, não lembro. Não lembro, mas ele tinha um Play 1. E a gente ia lá, ficava jogando com ele, e um dia, de repente, mexendo naquele packzão com 300 jogos... piratinha. Aquela caixa de sapato lotada, aquela, tá ligado? Aquela caixa do Jack Sparrow, você sabe qual que é. Achei lá um Resident e falei, cara, como é que você nunca me falou que você tinha isso e tal? E aí eu lembro dele comentar comigo e falar, pô, mas você nunca perguntou. Falei, vamos jogar agora. Tipo Chaves, né? Por que você não me falou? Sim. Ah, você não perguntou. Exato. E se liga, Renan, ele tinha no quarto dele um abajur de caveira, que quando você acendia ficava aquela luz vermelha nos olhos da caveira. Nossa. E aí a nossa diversão era isso aí, apagar as luzes da casa toda, assim. E jogar. Deixar só essa lanterna e jogar, cara. Eu lembro de fechar o Resident 1 lá. E agora, sei lá, cara, quase 20 anos depois, aí 18 anos depois eu peguei pra jogar. Muita coisa eu nem lembrava, algumas outras eu lembrava por se tratar de um clássico. Mas eu gostei bastante, cara. Você chegou a jogar essa versão? Cara, eu tenho, comprei no Play 3, uma promoção, acho que do ano passado, não lembro. Mas como tudo hoje em dia, né, a gente compra um monte e não joga nada. Assim como na época do Play 1, a gente enchia o rabo de jogo pirata, mas não fechava nem 5%, né? Sim, cara, então, pode crer. Mas tá aqui, eu curti. Eu lembro que quando saiu a EGM Brasil, não sei se já ouviu falar dessa revista. Sim, claro. A edição brasileira, eu fui lá e comprei a primeira, né, edição. E tinha... as fotos e print screens do quando saiu a versão do GameCube. Cara, legal. Eu não acreditava, assim, no gráfico, porque era foda. Sim, cara, muito bom, muito bom. Muito foda, puta que pariu. Sim. Aí, cara, é naquilo, né? Você tem revista porque você não pode comprar o jogo. Exatamente. Tava lá, morrendo. Da hora, eu tô jogando, tô me divertindo bastante, cara. Não é, assim, um Last of Us, né, da vida... Ele é bem, bem mais fácil. Eu achei muito fácil agora, cara. Não sei se antes eu que não jogava bem ou realmente o jogo tá mais fácil agora nessa versão, sabe? Mas tem alguns inimigos que dá pra você evitar tranquilo. E eu jogo bem assim, evitando mesmo. Quase não gasto bala. Guardo o máximo de coisas que eu puder. Então é bem legal. E é um jogo honesto, cara. Gostei bastante, viu? Tô bem, bem feliz. Comprei ele no Humble Bundle da Capcom aí do mês passado. E valeu a pena, viu, cara? Bem legal. E eu lembro também, uma das coisas que eles falavam era a conexão do GameCube com o Home Theater, tá ligado? Que já era 5.1 naquela época. Tipo, se você já tivesse o Home Theater, você ia sentir mais medo, o som... Era o máximo, era, né, era, tipo, cara, uma atmosfera fodida. Da hora. Legal, e você? Tá jogando alguma coisa aí essa semana? O que, que você jogou de bom? Cara, eu tô jogando, não sei se você já ouviu falar, da série Wonder Boy. Putz, já ouvi falar, mas não conheço muito. Nunca, não, cara. Né? Você vai conhecer pelo Mônica no Castelo do Dragão. Exato, é, etc. Isso que eu ia falar, é a única referência que eu tenho, então. que é o jogo que a Tectoy colocou skin da Mônica lá, mas o Wonder Boy mesmo eu nunca joguei. É, o Wonder Boy, cara, ele é assim, ele foi um jogo de arcade, a primeira versão, era de um molequinho loiro, tipo como se fosse Neandertal das cavernas, tá ligado? Sei. Aí, tipo, você vai andando, esquerda pra direita, e você tem uma marretinha. Aí você cata as frutas e anda de skate. Entendeu? Aí você tem que ir pulando. Beleza. Uhum. Aí o segundo, ele já é completamente diferente. Ele mistura side-scrolling, plataforma, com elementos de RPG. Tipo, você começa sem nada, aí você entra na casinha, aí o velho te dá uma espada. Aí você vai, mata os bichinhos, ganha dinheiro, e você pode comprar nas lojinhas que aparecem. Só que o jogo, ele é bem... assim, como eu posso falar, ele é um pouquinho difícil. Por quê? Legal, ele é do Master, né, Renan? Sim. Ah, bacana, legal. É o estilinho de jogo do Master, né? Eu lembro que o Master tinha bastante jogos assim que eram adventures, né? Side-scrolling, mas tinha esses elementos de RPG, de item, de fazer compra. Bem legal, cara, bem legal. Sim, acho que ele, esse estilo, ele começou aí, cara. Ele é bem interessante, porque se você gastar nas armas mais baixas, tipo, vou lá, compro, aí tem a, sei lá, a bota de couro e a de pano. A de couro é mais cara, mas tem a de pano que é mais barata. Beleza, se eu comprar, eu não vou ter tanto dinheiro pra comprar um bagulho bom lá na frente. Então, o que é meio que te incentiva? Você não gastar o dinheiro do carinha agora, tá ligado? E na habilidade, matando, pra chegar lá na frente e pegar coisa melhor, tá ligado? Já com dinheiro somado. Legal. E ele é bem limitado, assim, não. Ele é limitado, obviamente, na parte técnica. Mas, assim, não é aquele jogo que você vai ficar dando espadada infinita e o inimigo nunca vai te tocar. Então você tem aquele timing, tá ligado? Ah, legal. Essa é a dificuldade dele. Isso. Aí você tem que saber, mais ou menos, prever onde o inimigo vai cair pra você dar a espadinha. Legal, bem, cara, legal. Aí por que eu tô jogando? Tô jogando porque vai sair o remake do Wonder Boy 3, Dragon's Trap, que tá foda, muito bem feito, uma galera da França que tá fazendo, e vai sair o, como se fosse o 6 ou o 7, que chama Monster Boy The Cursed Kingdom. Aí já é uma equipe coreana que tá fazendo. Sim. Poxa, eu tô vendo aqui as imagens do remake do 3. Bacana, hein, cara? Sim, parece. Nossa, uma arte animação linda, cara. Exatamente. Aí eu Sabe o que me lembrou um pouco? O Yoshi Island lá no Super Nintendo. Sim, lembra um pouquinho, cara. Tem até um blog do desenvolvedor. O que ele fez? Pra pegar a mecânica do jogo bem parecida com a do Master, ele foi lá. Dumpou o jogo, né? Pra quem não sabe, dumpar, ele pega a fita, joga pra dentro do computador como se fosse uma ROM, entendeu? Ele faz engenharia reversa pra entender, tipo, o hitbox do personagem, o peso da física, entendeu? Como funcionava pra aplicar na remake. Sim, legal, legal. Ele pega realmente o mecanismo que era no hardware do Master System pra aplicar nos hardwares de hoje em dia, né? Legal, cara. Isso. Se eu não me engano, de arcade, o primeiro, que é só o Wonder Boy, e o segundo, que é o Wonder Boy Monster Land, saíram para Flipper. O 3 em diante é só para consoles. Só que tem várias versões, tem para Master, tem para Mega, tem para PC Engine. Legal. Tem um monte. Só que cada um mudando, tá ligado? Pô, interessante, cara. Vou procurar jogar aí. Como é que é o nome do novo aí que você falou que vai sair? Monster Boy? Monster Boy, The Cursed Kingdom. Ah, legal. Reino Amaldiçoado. Interessante, cara, interessante. Esse já tem mais cara de jogo... Como é que fala? Esse jogo mobile, tá ligado? Sim. O grafiquinho dele. Sim, sim, pode crer, parece bastante mesmo. Mas legal também, cara, bem interessante. Não, não conheço, nunca joguei. E fiquei interessado, hein, cara. Achei bem legal. Não sei se você já jogou no Super Nintendo o Super Adventure Island. Claro, sim, isso então, aí eu joguei bastante. O Super Adventure Island é derivado do Wonder Boy, cara. Ah, tipo um spin-off aí do Wonder isso, Boy. Isso, que acontece. O primeiro jogo foi, parece que uma encomenda da SEGA pela Second Party lá, que é a empresa que fez, que esqueci o nome agora. Aí beleza. Só que acho que a Sunsoft queria fazer no Nintendinho. Eles fizeram, só que eles mudaram algumas coisas, como por exemplo, o carinha não é loiro, ele usa o boné. É, ele usa o boné vermelhinho. Isso. Que é pra te lembrar do Nintendo. Isso, o primeiro jogo, o Adventure Island e o Wonder Boy são iguais. É aquela esquema, você vai correndo, joga machadinho, pega skate. Sim, pode tá crer. Igualzinho. É, até o hurdle da energia, a vida, é igualzinho, cara. Tô concorrendo aqui, pode crer. Pessoal que tá ouvindo aí, ó, recomendo pesquisar as imagens aí que dá pra ter uma boa noção, cara, bem legal. Já a partir do segundo, o Adventure Island continuou na mesma mecânica, o Wonder Boy mudou completamente. Ah, foi o essa que eu te mudança falei. Que você mencionou, legal. Isso. Legal, cara, bacana. Pô, legal, cara. E você tá jogando no PC, no PSP? No PSP, legal. Cara, coloquei um emuladorzinho, honesto, jogando. Dá pra passar um tempo maneiro aí, né, cara? Uhum. Pô, legal. Recomendo aí, galera. Vocês estão ouvindo aí, pesquisem pra esses jogos aí, Resident Evil Remake. Resident Evil Remake tem pra um monte de plataforma, né, Renan? Saiu. É, PS3, acho eu. Xbox. Vamos pesquisar, né? Vamos dar uma olhadinha. Tá, peraí. Tem PC, que eu tenho certeza. Sim. Tem pro GameCube, quem tiver um GameCube aí. Quem tem um GameCube aí, levanta a mão, tá ligado? Duas pessoas levantaram a mão. Quem tem o Wii, né? Então, já tem os dois. Aí sim, aí é sucesso, o Wii é sucesso. Vamos lá, vamos conferir aqui. Caraca, muita plataforma, sim, hein, Renan? Tem sim, tem sim. Vamos lá, eu falo um e você fala outro, beleza? Peraí, onde você tá vendo? Tô vendo na página do Google mesmo, mas esse... É, eu também. Esse que é o desafio, ó, tem pra PlayStation 4... Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo GameCube, Wii, Microsoft Windows. E é isso aí, cara. Legal, cara, muito bom. E tá com preços honestos, hein, cara. Tô dando uma conferida aqui. A gente pegou na promoção aí, mas mesmo assim, ó, tem alguns lugares aí que tá com preço bacana. Tem uns que tá bem caro, mas tem, se pesquisar, acho por um preço bom. E tá em promoção direto, né, cara, esse jogo. A Capcom é generosa nesse sentido. Cara, quando o jogo já passa aí de um tempinho, ele fica muito barato. Sim, cara. Exatamente. Não tem desculpa pra comprar, pegar o piratão, tá ligado? Pode crer. Tem que ser muito, muito sacanageiro. Tem que ser falta. É, safadeza oculta, não sei. Safadeza oculta. E a galera que quiser jogar o Wonder Boy, cara, o que você recomenda aí? Cara, Wonder Boy, emuladorzão, tá ligado? No PC, roda em qualquer um. Pô, acho que no Android deve ter emulador de Master System, Mega Drive. Deve ter. N plataformas. Deve ter, só que não é um jogo fácil, entendeu? Porque ele não explica. É o típico jogo de plataforma anos 80, 90, tá ligado? É, do yourself, né? É, você morre e vai aprendendo. Sim, pode crer. Legal, entendeu? Cara. E ele saiu pra Mega também ou ficou a franquia não, ficou saiu. No Master? Não, a franquia acompanhou mais ou menos. Tipo, saía Master, saía no PC Engine ou TurboGrafx e o Mega Drive. Ah, legal. Aí, acho que a partir do 4 era Mega Drive e PC Engine. Eu acho que continuou só no Mega Drive. Ah, entendi. Não tenho certeza entendi. Agora. Ah, legal. Porque foi misturando o nome. Era Wonder Boy. Aí depois era Wonder Boy em Monster Land, Monster World, aí em Monster World 3, depois virou só Monster Land. Aí o último que saiu foi Monster World 4. Exato, pode crer. Que é o da menininha que parece das Arábias. Legal, né? Cara, parece ser bem honesto esse também, hein? Sim, é muito bom. Ele saiu na PSN, eu acho. Sim. E na... Como é que é o nome lá da Xbox? Na Live, exato. E isso. Tem pra Wii também, cara. Olha aí que legal. Um tem. Jogo honesto pro Wii, cara. Muito porque bom. Porque o Master Controle do Master, do Mega, é basicamente o controle do Wii. Bem legal, cara. Sim, só dois botões. Exato. Bem bacana. O D-pad tá tudo certo. Pô, legal, hein, né? Ótimas recomendações aí pra galera de games. Muito bom, cara. Muito bom. E deixa eu te perguntar, tá? Sim. Assistiu alguma coisa aí recentemente pra indicar pro pessoal, pra gente colocar aí na lista do pessoal? Ah, cara, ontem eu vi com a Débora o Cidade de Deus no Netflix. O filme mesmo ou aquele documentário 10 anos depois? Então, eu vi o filme, mas ela viu o documentário antes de mim. Ah. Aí eu deixei pra ver hoje, só acabei não vendo, eu quero ver muito. Interessante, cara. Interessante. Ela curtiu? Curtiu pra caralho, cara. Bacana, fala pra ela que esse cast vai ter a trilha sonora dela. Ela já vai saber qual que é. É, beleza. Pô, legal, cara. É excelente filme, viu? Cara, é muito bom. Fotografia, excelente, o ritmo. Excelente, cara. Puta merda. O roteiro é sensacional. E é muito frase de efeito. Sim, total. Você pode decorar o filme inteiro só nisso, cara. Muito da hora, cara. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu assisti ele. Eu me arrependi de não ter visto no cinema. Me chamaram pra eu ver no cinema e eu não fui. E depois, quando eu assisti ele em casa, eu fiquei surpreendido com a qualidade, cara. É um excelente filme mesmo. E lá fora, ele é muito mais reconhecido do que aqui no Brasil ainda, cara. Vira e mexe, eu vejo a galera citar ele, usar ele como referência. Como você bem falou mesmo, a fotografia dele é incrível. A trilha sonora dele é legal também. A atuação da molecada, putz, é perfeita, né, cara? Eles estão muito à vontade, né, cara, no filme. É muito legal. É, porque de ator profissional foram muito poucas pessoas. Exato. Ele sim, pegou, só os caras chaves ali. O diretor, né, prezou pra pegar o pessoal dali mesmo, treinar, pra passar aquela a alma do lugar, entendeu? Legal, é embaçado, cara. Esse filme é bom demais. Sim, muito bom, cara. Muito e depois bom. Dele, né, filho? É só a Tropa 1 e Tropa 2, né? Só sentando o dedo, velho. Ele meio que abriu o caminho aí. Dos três, se eu tivesse que citar o que eu mais gosto, acho que o que eu mais gosto é o primeiro Tropa. Eu gosto muito do primeiro Tropa. Não que eu não goste do Cidade de Deus e do Tropa 2, pelo contrário. O Tropa 2 mesmo eu vi no cinema duas vezes, cara. Sim, eu vi também, muito bom. Porque é muito bom, cara. Mas o Tropa 1, sei lá, eu acho que ele, como filme, eu gosto mais dele e tal. Eu acho que ele é mais um filme que mostra o ponto de vista do chão, sabe? O Cidade de Deus tem muito isso também. Já o Tropa 2, eu sinto que ele vai meio que pra ficção. Dificilmente a gente vai ver um cara passar exatamente, né, pelo que o Capitão Nascimento lá passa no Tropa 2. Eles usam uma licença poética um pouco maior, né? Mas legal, cara. Bacana. Assim, uma ótima recomendação. É, o 2, ele evolui o jogo, né? Não, ele nem, se ficar só na rua, ia ser, tipo, o mesmo história no 2, tá ligado? Como vários, várias continuações de filmes de Hollywood são. Tipo, a mesma coisa, só que no 2 com um cenário diferente. Entendeu? Eu curti pra caramba, velho. É muito bom. É, também. Não, ele é bom. Uhum. E quem quiser assistir Cidade de Deus aí tá fácil, né? Netflix, do sucesso. Uhum. Netflix tem, acho que Tropa 1 ou 2 também. Mas não, Cidade de Deus, eu lembro quando eu vi, foi a primeira vez, foi lá no saudoso 16 de julho. O grande 16 de julho. É. Viu na biblioteca? Foi na biblioteca? Na sala de computação. Não, era a sala de vídeo, cara. Tinha uma sala de vídeo, se eu não me engano. E era, cara, do lado da biblioteca. Tinha. Acho que era. Exato, era do lado da biblioteca, só que a sala de vídeo ela era meio que uma lenda, assim, né? Tipo, era dificilmente acessada. Ah, eu fui lá bastante, cara. Era. Aí levaram o VHS lá. A gente viu numa. Pô, legal. Numa, sei lá, 21 polegada, safada. Eu lembro, da cara, hora. Que ó, foi intenso. Porque, choque, né? Porra, você. Na quinta série, ver um filme daquele. Tipo, não. Você se identificou com algum personagem, você lembra aí ou não? Ah, cara, identificar, acho que não. Não vai revelar isso aqui, né, pro Brasil todo, né? Hã? Não vai, não vai revelar que seu apelido já foi dadinho? Não, brincadeira. Da hora, é, cara. Pô, legal. Aí eu, cara, lembro. Porque assim, você vai ficando mais velho, você se acostuma, pelo menos, com a violência gráfica em filmes. Então, mas quando, sim, você é mais novo, você fica meio... Puta merda, cara. Uns corpos no chão, sangue. Palavrão, cara. Palavrão. Sim, era uma barreira em filmes. Entendeu? Porque a gente não, sim, ouvia. Pode crer. Pode crer. A gente não ouvia em filme dublado. Eu lembro, acho que o primeiro palavrão que eu vi em filme foi no... Caramba, aquele filme nacional que veio antes, que até acho que concorreu ao Oscar. Central do Brasil. Central do Brasil, exatamente. Eu lembro até hoje, que era tipo... Não sei se a mulher tava saindo de algum lugar na rua, ou foi um moleque que roubou o dinheiro. Não lembro, porque faz muito tempo que eu vi o filme. Aí alguém no prédio grita: filha da puta! Nossa, mano, eu fiquei, caralho, caralho, xingaram no filme. Você falou, caramba, é isso mesmo? Eu ouvi o filha da puta, né? Tipo, você pediu pra voltar, na né? TV, mano, como assim, cara? Da hora. É bem chocante. É, mas hoje em dia, cara, se não tiver sangue, não é normal, né? É, pode crer, cara, pode crer. E acho que a gente tá cada vez... perdendo mais esse choque, viu, cara? Mesmo a molecada aí, as crianças, os adolescentes, agora eles já não vão ter tanto esse choque quanto a gente, viu, cara? Sei lá, a impressão que eu tenho. Eu acho que não, hein, cara? Porque são coisas que eles não viram ainda, entendeu? Lá, obviamente, você crescer vendo essas porra, tipo, sangue, tripa voando, nego xingando suas horas na TV, beleza. Mas acho que ainda tem um certo filtro, é... questão de experiência, de vivência. Entendeu? É, pode ser, pode ser. Eu lembro que eu já era um pouco mais velho. Eu tava lendo... Lendo ou tava assistindo? Acho que eu assisti primeiro a série animada do Berserk. E ele é bem... A violência gráfica é embaçada. Sim. Tá ligado? Tem nudez, palavrão, visceral. E eu lembro que eu ficava meio assim, entendeu? Mas hoje em dia, relendo, tipo, ok... Tá, mais do mesmo, nada que a gente já não tenha visto por aí em qualquer outra mídia. É, você meio que perdeu essa sensibilidade, né, cara? Isso. Natural. Isso. Nada que eu não vá dormir, entendeu? Me preocupe. Tá? Uhum. Mas beleza, é a vida. Pô, legal, cara. Bacana. Mas e você, cara? O que, que assistiu aí de bom? Então, cara, eu passei aí, sei lá, uns últimos 10 dias aí assistindo... aquele anime, desenho, o Attack on Titan, né? Em japonês lá, o Shingeki no Kyojin. Eita porra. É isso aí, cara. Uhum. E, meu, é muito bom, hein, Renan? Recomendo muito a galera. Quem não assistiu ainda, porque assim, eu acho que eu assisti atrasado. Eu lembro de há uns 2 anos atrás ou mais, a galera me recomendar ele logo quando saiu. E eu fiquei meio assim, falei, poxa, depois eu vejo e tal. Me parecia ser mais um Naruto só, sabe? Uhum. Naruto, com narutices e tudo mais. Mas, cara, ele é muito bom, Renan. É um desenho, cara, que ele é muito honesto na proposta dele, sabe? Ele fala, olha, eu vou te entregar uma história emocionante, mas com uma carga... vai parecer redundante, mas eu vou explicar. Mas com uma carga emocional muito forte. Então é uma aventura, mas você tem umas percas muito, muito significativas assim no decorrer da história... É uma trama muito boa, cara. E, putz, eu descobri que eu sou apaixonado pelo a cartaz aí do Davi do Golias, sabe? Acho que, cara, qualquer história bem contada e que tem um gigante e, sabe, uma pessoa comum tendo que derrubar o gigantão, acho muito bom, cara. Ah, entendi. Porra. Acho que é por isso que a gente gosta tanto do Shadow of the Colossus. E, cara, o Attack on Titan não deixa em nada a desejar. Ele não é clichê, ele surpreende, ele não tem episódio também filler, cara. Todos os episódios são importantes pra história. São 25 episódios aí a primeira temporada, mas são 25 episódios que dá pra você assistir tranquilo, porque o que você vê lá no primeiro, no segundo episódio, tem a ver com o que você tá vendo lá na frente, no episódio 23, 24, sabe? Uhum. É bem bacana, cara, eu curti muito, tô muito feliz aí, terminei hoje, cara, de ver. Então, mas ele fecha nenhuma só ou ele vai ter continuação? Então, cara, ele assim, ele conta uma história que você vê até o final. Ele te traz uma ameaça no começo, e ele desenvolve essa ameaça pra você entender exatamente qual que é a, como que ela é, o que que ela é. Uhum. E você tem a resolução dessa ameaça, mas você sabe que não é a única, sabe? Você sabe que vão ter outros tipos de ameaça e a história vai continuar. Uhum. Então é legal porque, assim, você vai ter um começo, meio e fim, mas ao mesmo tempo eles criam um universo, cara, pra ter conteúdo aí pra muitos anos pra frente, cara. Tem muito conteúdo, é um universo muito rico, tá ligado? Ah, sim. É muito bacana, cara. É só uma sinopse breve aí. Ele é como se fosse uma fantasia medieval. Tem uma fantasia mesmo, porque tem alguns recursos bem, bem interessantes, assim, de tecnologia, mesmo no, numa época medieval. E os seres humanos estão vivendo todos como se fossem num terreno muito grande, com várias cidades, e as cidades estão em níveis de muros, né, que impede uma outra espécie, que são os titãs, de atacarem eles. Certo. Então eles têm lá a muralha que eles chamam de Maria, a muralha que eles chamam de Rosa e a muralha que eles chamam de Xirra. E tipo, lá dentro da Xirra, que é a que tá mais pra dentro, assim, teria que passar três muralhas, tá como se fosse o reino que comanda tudo. Uhum. E você vai vendo depois a sociedade se espalhando, né, pelas outras muralhas. Ah, sim, legal. Mas assim, ele tem influência cultural de algum tipo de civilização real? Por exemplo, a europeia, a nórdica. Ele puxa bastante, assim, pra a cultura europeia. E tanto é que tem duas aberturas, né, na primeira temporada. Até o episódio mais ou menos 12, 13... Não, tem um episódio que chama 12,5. É muito bom, cara, esse episódio, inclusive. Uhum. Até esse episódio você tem uma abertura que é bem bacana. E depois vem a segunda abertura, tem um trecho da música que é até um hino da Alemanha, cara. Um trecho do hino da Alemanha. É bem legal. Eles cantam em alemão e tudo. Então eles fazem um pouco dessa referência, assim. Mas é bem sutil, viu, cara? Dá pra você perceber que é como se fosse realmente uma outra... Não uma outra terra. É aqui na terra que a gente conhece, mas num outro tempo, com outras culturas e tal. É bem legal, cara. Eu curto isso, cara. Quando eles pegam referências que não são deles. Por exemplo, eu tô falando assim, de japoneses. Uhum. E constroem uma história foda. Entendeu? Sim, cara, é muito bom, é muito bom. E os titãs são uma ameaça verdadeira, assim, tá ligado? Você fica preocupado quando eles aparecem, porque você sabe que vai acontecer desastre, e eles não têm intuito nenhum pro que eles fazem, mas o objetivo deles é devorar os seres humanos, é comer os seres humanos. Só isso, né? Apenas, cara. Então, comer no sentido mastigatório da coisa, né? Sim, no sentido digestivo. Ah, sim. Cara, muito bom, cara. Muito legal, eu recomendo muito. Você tem aí o exército lá dos seres humanos que lutam contra eles. E eles usam um equipamento de gás com uns ganchos, né? Pra permitir que eles alcancem os titãs de maneira boa. E eles usam umas lâminas descartáveis também. É bem legal, cara. É um universo muito rico, sabe? Porque mesmo dentro desse contexto que parece ser simples, existe uma religião ali que a galera tem. Existem as pessoas que entram pra esse exército só pela corrupção mesmo, sabe? Como se fosse um lance político. E existe a galera que tá lutando de verdade, porque ou já perdeu algum bem, ou já perdeu algum ente, e quer realmente que essa situação mude, sabe? É bem bacana. Em alguns momentos eles te levam a ver como que os seres humanos, nesse contexto de viver dentro da muralha, estão como se estivessem numa gaiola, sabe? Igual quando a gente faz com um passarinho, que a gente prende ele numa gaiola. Ah, legal. E o passarinho tem a impressão de que aquele é o mundo dele, né? Mas na verdade ele tá preso porque fora dali tem uma ameaça muito maior. Então ele questiona um pouco isso, é bem legal, cara. Recomendo bastante pro pessoal. Dá pra assistir tranquilo, cara. Nem é tão grande e vale muito a pena. Sim, pelo que eu sei, não lembro onde eu li ou vi, que o autor, ele se inspirou numa experiência dele. Eu acho que ele trabalhava nesses 7-Elevens, lojinhas de conveniência lá no Japão. Uhum. Coisa assim. E o cliente, tipo, tava esbravejando, tipo, gritando, sei lá. E o cara, e ele não conseguia falar com o cliente, tipo, entendeu? Manter uma linha com o cara de comunicação. Sim. É um cara, ele meio que sentiu assim, meu, esse cara é outro ser, eu não tô entendendo, tá ligado? Legal, É como se fosse um monstro, eu tô tentando falar com ele, ele não quer me ouvir, não quer me entender, ele só quer causar aqui, entendeu? Tipo, essa experiência maluca. Legal, cara, bacana. É, assistiu o anime, que é inspirado no mangá, né? Vale só lembrar aí a galera também. Sabe uma coisa interessante, Renan? Que o cara aí que é o autor, ele é tanto o cara que escreve quanto o cara que ilustra, viu, cara? Ah, o mangá. Sim. É bem bacana. É o Hajime Isayama. Ah, sim, isso é bem comum no Japão. Geralmente, sim, o autor, ele tanto escreve quanto faz o desenho. Porém, tem algumas duplas. O próprio Death Note é uma dupla que faz. Um escreve e outro faz a arte. Um é o Death e o outro é o Note. E... Mas geralmente, quando o mangá faz sucesso, ele tem muita demanda. O artista principal, ele não desenha tudo. Ele, por exemplo, faz alguns personagens e os assistentes fazem, tipo... as artes. Alguns cenários de fundo, preenchimento, aqueles... Não vou falar NPC, tipo aqueles coadjuvantes que ficam atrás, entendeu? Que sim, não tem importância sim. nenhuma. Quem faz o maior peso são os assistentes, obviamente, pro processo, que são 15 páginas, 15, 20 páginas semanais. Sim, pode crer. Vou ler a toque de caixa. Eu fiquei bem interessado em pegar o mangá pra ler, a Panini publica ele aqui no Brasil. Uhum. Na verdade publicou, né, porque eles já publicaram tudo, mas há rumores aí que a próxima temporada do desenho vai sair ano que vem. Uhum. Então talvez eu espere pra assistir o desenho, sabe? Acho que é mais fluido. Mas é bacana, cara. Tem alguns OVAs também, oficiais aí da própria editora, do próprio canal lá no Japão, que é o canal MBS. Tem também o filme japonês live action, que, putz, eu já vi uma galera falar que não é tão legal. Mas já saiu? Eu pensei que ainda ia sair. O japonês já saiu, ah, tá. Mas tem um outro que vai sair que acho que é ocidental, cara. Tá. Eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano é isso. Ah, entendi. Mas é legal, recomendo pra galera aí, muito bom. Pô, cara. Muito bom, cara. É sempre bom quando você conhece pelo menos uma parte. A animação, gostei da animação. Você se interessa em ler o mangá, entendeu? Porque geralmente é mais detalhado, muda sim, perspectivas e tem mais personagens, ou tem até menos, entendeu? Leva pra outro caminho a história. E também parece que tá saindo um prequel que se passa antes da história principal do mangá. Exatamente. Cara, é aquele típico mangá, aquele universo que vão explorar pra sempre, entendeu? Porque vai dar dinheiro. Então, provavelmente. Vai ter história antes, história depois, vai ter explicando entre essas histórias e vai indo até cansar, entendeu? O japonês sim, é especialista nisso, cara. É série rodando há mais de 15 anos. Sim, tá ligado. Cara, tá certo. Bom, é o que eles fazem bem, né, cara? Eles têm que aproveitar mesmo. tem que aproveitar. Eu recomendo muito. Não é tão simples assim pra achar. Você vai achar aí na internet e tal. Uhum. Mas, por exemplo, eu não achei na Netflix. Você não tem no Crunchyroll também. Ah, então você já tem que ir no lado negro da força, já. Tem que pesquisar um pouco mais fundo, se é que você me entende. Entendi. Mas é, cara, vale a pena a pesquisa, é bem legal. Entendi. Pô, bacana, cara. Acho que é isso. Queria recomendar mais alguma coisa. A galera tá fazendo a lista aí. O que mais que eles têm que colocar na lista deles? Alguma consideração final? Cara, acho que pela semana já tá bom, né? Porque como a vida hoje em dia, pelo menos pra nós adultos, responsáveis, sim, pagador de conta, já tá difícil, sim, sem tempo, né? Então consumir uma coisa de cada vez, tranquilo, sem ficar colocando muita coisa ao mesmo tempo. É um foco, né? Exatamente. É melhor pra absorver. Tá bom, cara. É, entre trabalhar, estudar, de vez em quando viver, tem uma lista aí pra galera ir acompanhando. Você que tá ouvindo aí, cada vez que você pegar alguma coisa que a gente recomendou aqui, dá um feedback pra gente, né? Fala o que vocês acharam, deixa a sua opinião pra gente, é importante também. Uhum. Acho que o objetivo é esse aí, né, Renan? Galera, fazer uma lista mesmo e marcando aí o que gosta, o que não gosta, não perder nada. A gente, por exemplo, citou alguns exemplos aqui de coisas que talvez a gente perdeu na época que elas vieram à tona e tá aproveitando só agora. E talvez tem pessoas como a gente, né, que, por exemplo, não jogaram um Resident Remake. Uhum. Eu mesmo não tinha jogado o Wonder Boy ainda. Então acho que é muito válido essa lista, né? Sim, como tudo dessa maravilha que é a tecnologia, você tem a biblioteca disponível sempre. Seja exato, dos antigos, entendeu, que marcaram a época, quanto os novos que vêm, tá tudo documentado. Não é difícil achar, né? Apenas Sim. saber usar o computador. Tá tudo disponível. Sim. Bacana, cara. Legal. Acho que tá ótimo pra essa semana. Uhum. Obrigado por terem ouvido aí, galera. Não se esqueça de fazer a lista de vocês. Pra cada item vão dando um check. E valeu. Até o próximo cast, que sabe Deus quando vai ser, né, Renan? É isso aí. Falou, galera. Até mais. Falou. Valeu, Renan. Até mais, cara. Valeu, galera. Tá todo